Alô, Azul 4033, solicita pushback acionamento. Azul 4033, livre chão para o táxi. Autorizado pushback acionamento de Maratáxi, Azul 4033. Web 10722, Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, 7 direita, solo 219. Vitor Juliette, torre no 8-6-12. Torre no 8-6-12, Vitor Juliette. Xandar 6250, prossegue 3 mil pés, 1.003 no ajuste. 3 mil pés, ajustado 1.003, Xandar 6250. 0 graus, 1.09, autorizado pouso, piscina 0. Autorizado pouso, piscina 0, web 6740. 0319, após boi na final, ali mantém, capoeirando 0. Após o Boeing, ali mantém o 3191. Oi, Salvador, contatando essa de Juliette, 3 graus. Alto Juliette, 3 graus, curta final no 7, reporta, Ana. Curta final no 7, alto Juliette. Qual foi a posição para o 7-2? 05. 05, 7-2. Alto, autorizado a colapso no 7, vento 130 graus, 109. É 740, solo 15, direita solo 12 decimal 9. 219-67-4. 3895, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pistolo 0. Quando lá, torno no 86, ajuste no 013, bom voo. Alfa, 26, lá. Alfa, Salvador, muito boa tarde, Boa tarde, web 6740. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette. Índia, November, Alfa, da Cláudia, 16, autorizado por comissão. Nossa. Oi, chamou o Índia November, Alfa, não copiou. Afirma, dá prazer autorizado cruzamento do campo setor norte, no Índio Nova Alfa. Tá colado no meio, deslizando a medida possível. Vai sim, a gente vai manter a perna contra o vento no zero, vai cruzar na cabeceira 28, no Índio Nova Alfa. Negativo, dá presente se você de agilizar o Índio Nova Alfa cruzando? Afirmativo, dá presente então cruzamento, agilizando o Índio Nova Alfa. 91, dá colado 17, controle 119, décima 8. 98, obrigado, até mais. Controle de boa tarde, é o 3191 na Dayal. 3191, boa tarde, contato radar Fazer 340, após 2000, direto Dayal. Após 2000, direto Dayal. Foi Vitor Juliette. Passo 360 pela direita, porta reinterceptando, sinal no 7. Índia número alfa, visual no cruzamento, pro de buraquinho da presente, controle 199 décima 8. Paciente, cruzou, vai pro de buraquinho, controle, transfere 119 décima 8 0, Índia November Alfa. Essa aproximação, torre no 8612. Três, dois, um, controle. Sinai 6250, desce 2000 pés, está livre o ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, ILS, chamada estabilizada, Sinai 6250. Aparelho 2230, está autorizado para o Duna. Duna na prova, obrigado. Vento 3895, Olinda, cola pista no 0, vento 140 graus, 08 norte, a porta Luciano. Sem parar, viu? Oi, Salvador, acabei com o Juliette já, tô subindo 360 para a direita. Alfa do Juliette, faça o 360 pela esquerda, critério, pela esquerda ou direita, a porta interceptando, senão não serve. Alfa do Juliette, para a 360 pela esquerda. November Alpha prossegue corredor forte no meu pé, escuta do controle. Rádio Vitor India Juliette, Cairo meu pé, decola no 7, curva direita, corredor axé. O transponder 0160, controle 1998, 2186. Vitor India Juliette, solicito que faça um cheque rádio em forma muito chiada a frequência. Se encontra chiado, Vitor India Juliette. Confirme o pátio que se encontra e o PLB. Meia dúzia, chame a turma 186 para o acionamento de táxi, por favor. Como 777, coordene com a equipe de solo que após o parqueamento da web ao lado, está livre, chamando para o táxi. Ele após o parqueamento da web, chamando, está de volta. 3895, decolado aos 20, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Azul 4033, bom dia, após a Airbus na curta, ali mantém com o Cera no zero. Boa tarde, o TAN 3895 decolou no perfil da Azael. 3895, boa tarde, contato radar, fala 340, direto da EL. 340, direto da EL, TAN 3895. Sinal 6250, passa a zona, completa a aproximação, torre 9862. 86, a saída será da El Leda após voa direto Sagaz. Tiosca Foxtrot para o acionamento de táxi turno no 86, confirme PLB. Torre Salvador, uma boa chinéia 6250, está uma milha do marcador externo, baixar travado. Sim, te formarei, pista livre, chinéia 6250. Dan 32, 1 no meio, solo aos 22, solo 121, decimal 9. Ajuste, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 1, mantém posição antes da Juliette. Vibracional, reportagem, Juliette, acho que foi. Alfa, Vitor, Juliette, solo aos 2-3. Solo aos 2-3. Muito back-back no corte de frequência para 4. track, taxiamento e a pista para 44, para a pista livre, Alfa Tudo Leve. 250, 130 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso na pista no zero, China 62, 50. Azul 4033, decolagem 23, controle 1 no 9, décima 8. 198, saída das bares, Azul 4033. Chama Recife, 133, decimal 25. Recife, 133, 25, obrigado, até mais. Controle Salvador, boa, Azul 4033, decolado, saída da EL. Azul 4033, boa tarde, contato radar, sobe a 1960, saída da EL. Sobe nível 1960, saída da EL, Azul 4033. Controle 1998, torno 1186. Foi direto da EL, Azul 4033. Luzulu, confirme Bell Bay, Pat. Pat, que se encontra? Gente, para ser uma táxi, torno 186, bom voo. Dona 777, 2017, com 178 a bordo, para táxi. Gente, táxi via Índia e Alfa, ponto de espera, torno 186, ajustando 013, bom voo, Dona 777. Índia e Alfa, você também pode esperar, é mais bom. Mas 250, solo, aos 25, direita, solo, 219. Direita, 219, chinês, 250. Luiz Gilete, boa tarde. Livre acionamento é portátil. Salmo Clareza 1. Chame a torre no 186. Salve Salvador, é muito bom no meio. 7, dá pra parar, acho que a Juliette acha Fox. Unomeia, copia. Pronto, copia. Bomba 16, Fortaleza aprovado, nível 090, via Whisky 1. Decola da pista 10, perfil de saída lotar com curva esquerda. O transponder 5143, controle 119, decimal 8. Combo no meio, cotejamento correto para dar livre acionamento no pátio militar, chame para o táxi. Salve Salvador, Chinem 250, livro. Chinem 250, táxi via Alfa, Índia, portão 03. Alfa e Índia para o portão 03, confirmando então, Alfa está operando normal agora? Afirma. Gente. E a pista, ou vai decolar no zero, ou os letras de Fox? 4033, da presente direto, Léos. Léos da presente, do 4033. Taxiamento via pista, porta alinhada e própria, 017, o Juliette e o Fox. Salvador, boa tarde, passageiro 2230. Boa tarde, informando aí pista livre, o passageiro 2230. Boa tarde, sim. 13895, chama Recife, 13325. 3325, já 777, decolado 28, controle 119.8. Decolado 8. Maçarete 2230, checa trem, 110 grau, 089, autorizado pouso, pistino 0. Livre pouso, baixar a travada 22, obrigado. 777, contato radar, sobe o 320, voe direto da EL. Direto da EL, no 777. A gente mantém e aguarda direto com Fox. Azul 4033, chama Recife 133, decimal 25. Recife 13325, Azul 4033. Tumba 16, ajuste no 013, autorizado táxi via parte militar para o cruzamento reforço. Ok, mantenha a posição no ponto de espera da hotel e chame a turno no 86, bom voo, rumbo no 6. Cada mar, descendo 3 mil pés, 1.013 no ajuste. Está com 3 mil pés, 1.013 e 4.0. Dois 230, solo 31, direita solo 219. 219. Passagem 230, bota. Passagem 230, táxi via Alfa, Juliette, remoto no 4, parte 1. Alfa, Juliette, parte 1, remoto no 4, 230. 8, Oscar Fox. Alfa, 470, saída da EL. Fox, Juliette, Oscar Fox. Confirma na árvore controle. A bomba é off de Brava sendo identificação, autorizado a chegada a mar, desce 4 mil pés, 1.013 no ajuste. Autorizada a colapso no 7, 120 graus, 109, retorno de Juliette. Negativo, após Vitorino Gilete autorizado ali, aí, Mateu, isso cruzou, isso não serve. Autorizado a alinhar e manter. Atenção, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 109, transição com a rota. Alfim de Abraço, mantém ainda a chegada guarda de TAP. 4, controle 119, decimal 8. 19,8 grato, até a volta, Júlio. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Vitorinho e Juliette. Papatango, Vitorinho e Juliette, boa tarde, para sair corredor Axé no meu pé, reporte no farol da barra. Axé meu pé, reportará farol da barra. Solicita, se possível, DCT 2500 Cairo Lourenço. No momento não vai ser possível 2500, se desejar está autorizado direto. Cliente, nesse caso vai preferir manter corredores Vitorinho e Juliette. Cliente. Passando 1-5-0. Gente, 1777 soma Recife, 133 decimal 25. 13325 Recife. Neto Ilhéus, Oscar Fox. Juliette, Oscar Fox, fez o plano para a aerovia Upper Whisky 48, senhorita. Decolada pista 1-0, perfil de saída da El Leda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5162, controle 1198. Neo 741, confirme o transponder. Correto, chame aí, pronto. O 3566, Sony, identificação autorizada, chegada a Mário, desceu 050. Papa Romeu Juliette, Oscar Foxtrot, chama Recife, 13325. 13325, Oscar Fox. Controle Salvador, Rombo 06. Rombo 06, contato radar, Sandra 090, saída lotar. Saída lotar, 090, Rombo 06. Salvador, 35487, formação, acho que é bom dia. 5487, bom dia, senhor de identificação, autorizada a chegada Aman, desceu 060. Aman 06087. Esquilos no controle. Desculpa. Usar contrato 3000 da sua frente, papava 32. Papava 32, usar o controle do Google. Gente. Salvador, Xenia 6140, ciente da informação November. M140, informação em curso Oscar, Recife, aprovado nível 350, via Peruíque 58, decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda, transponder 5172, controle 1198. 30350 para Recife, via Peruíque 58, decola na Puca, Caju, da pista 10, com curva esquerda, para decolar. Responder 5172 e controle 198, Xanem 6140. Xanem 6140, protegimento correto, chame pronto. Chamará. Estamos no confirme sua altitude. Armazenando de hotel. Recebendo 1400. Você tem um ajuste em Salvador? 1013. R5267, com fins aprovado nível 400, rota DCT Leda, DCT Bridge, Apesulu no 6. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Bridge, com curva à direita. Transponder 5401, no controle 1198. Utilizado com nível 400, DCT Leda, DCT Bridge, DCT da El Leda, correto, chame pronto, o trip 5267. Para a barra, Vitor Indesleque. Vitor Indesleque, frequência livre. Caraca, livre, grata, é a volta dele. Escrita Alemanha, está em contato radar, autorizado a chegada mais e reporte quando pronto para descida. Charlie Mike para o sequenciamento Weimar. Estamos no boa tarde, adicione identificação. Bem, Juliette, Tango Zulu está em contato radar, posição coral. Mantenho 090, voo e mar e reporta quando pronto para a descida. Gente, que nos Zulu, frequência livre até regresso. Gente, Alfa, Índia Bravo prossegue após ITAC 2000 pés, está livre o ILS, reporte estabilizado. Velho Mac desceu nível 080. To Sierra Bravo, Papa Sierra, 1000 feet. Take off from runway 10. After departure, right turn via Visual Corridor Asher, call code 0263 and departure control 119.8. 0263. Corona 754, redução 230.